certos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. É o segundo desafio do combate de demonstração Zen. Son Gohan do Universo 7 contra Lavander do Universo 9. Apesar de ter perdido a visão temporariamente, Son Gohan adapta-se à situação e faz uma grande luta. Contudo... os dois guerreiros terminam a luta com um empate. Zenão irá eliminar pessoalmente o guerreiro derrotado do Torneio do Poder. Os deuses estão cada vez mais nervosos com a ameaça de destruição preferida por Zeno, enquanto se dá início ao último combate de demonstração Zen. Será Son Goku capaz de enfrentar um inimigo desconhecido? Bergamo, o esmagador contra Son Goku. Quem tem poder ilimitado? Se perdermos, o nosso universo será erradicado. Vai ser um torneio terrivelmente difícil. Eu não posso acreditar nisto. Não há forma de escaparmos. Isso é impossível. Tentar desafiar o Zeno é um erro imperdoável. Então, tu chamas-te Bergamo. Esta luta ainda não define que o universo será destruído, por isso dá tudo o que tu tiveres. Cala-me essa boca, seu verme! Hã? Deuses dos universos, prestem atenção, ouçam bem! Hã? O que é? O que é? O que é? Eu sou o irmão mais velho do trio de Dangers, Bergamo Esmagador. Eu sou o guerreiro do Universo 9, que Zeno diz ter o menor número de mortais. Bora lá! Este mortal do Universo 7 está mais abaixo dos seres mais inferiores do Universo 9. Isso é comigo. Se não fosse pelo pedido que este idiota fez ao Zeno, todos nós estaríamos em paz. Ele não passa de um grande idiota que não sabe pensar antes de falar. Espera lá, que tu agora já me estás a ofender. Está calado, seu idiota. Tu és o verdadeiro inimigo de todos os universos. Ouve bem, meu. É por isso que eu te vou esmagar. Deus Zeno, quando eu destruir este mortal, peço que volte atrás no seu desejo de destruir os universos derrotados. Quer falar? Menino! O Bergamo, seu cão falinhas mansas. Raios! Aquele idiota está a transformar o Son Goku no mal da fita. Olha, parece que o Son Goku passou a ser o inimigo a abater. Aquele Bergamo do Universo 9 está a fazer de tudo para que os deuses dos outros universos fiquem em pulgas. Eu acho que a culpa é toda dele. Ah? O que vai responder em relação ao pedido de Bergamo? Ai, ai, todos os universos são teus inimigos. É para aprendê-los. Isso não me preocupa. Sabes que quanto mais intenso for o combate, mais energia eu consigo reunir. Isso é o que vamos ver. É Bergamo, não é? Sim. A decisão já está tomada. Sim, a decisão já está tomada. Eu acho que tiveste uma boa ideia. Não teve? Sim, teve. Maninho! Muito obrigado, Zenó. Então, no caso do Universo 9 sair vitorioso, a regra da destruição de todos os universos derrotados será eliminada. Como é que é? No entanto, Son Goku, se por acaso não lutares com toda a tua energia para evitares a destruição, então o Zenhou destruirá todos os universos imediatamente. Certo. Eu não gosto de perder. Vou lutar com tudo o que tenho. Mas será possível que ele ainda não percebeu? Até numa situação destas, o Son Goku continua entusiasmado para lutar. Ele é maravilhoso! Topo. Sim? Aquele guerreiro, Son Goku, que opinião é que tens sobre ele? Aposto que gostavas de enfrentá-lo e dar cabo dele, certo? Eu prefiro observá-lo primeiro em combate. Só depois poderei preferir a minha opinião. Bú! Bú! Deus da destruição do Universo 6! Vamos lá ver se a gente se entende. Quem é aquele guerreiro do Universo 7? Como é que ele trata o Zenó com tanta falta de respeito? É verdade. Então, e porquê é que o deus Zenó e o grande sacerdote não castigam aquela insolência? Ele é um ser mortal tão inferior. É incompreensível. Mas o que é que ele tem a ver com isso? O Son Goku é um guerreiro muito difícil de compreender. Estão muito calmos aí no Universo 1. Porque, felizmente, nós ficamos de fora do Torneio do Poder. Se os nossos mortais estiverem motivados, isso quer dizer que os deuses estão a fazer um bom trabalho. Ai, então isso quer dizer que o nosso nível de divindade também deve ser muito superior. Nem vou perguntar quão elevado é o nível dos nossos quatro universos. Dizem isso porque os vossos universos não correm o risco de destruição. Vamos ao terceiro combate. Comecem! Ah, foi por pouco. E tu não és nada mau. E tu também não. Mas eu vou acabar contigo. Acerta-me, ouviste? Ei, ouve lá, meu insetozinho. Eu vou mostrar-te porque é que me chamam Bergamo Esmagador. Ele não se defende? Não me parece muito inteligente contra o Son Goku. Vá lá, acerta-me. Mas o que é? Ele está maior. Ora, toma! Acerta-me mais. Vamos, só com espera. Pai, tem cuidado! Ele está a usar toda a tua energia! Sim, eu já percebi. Estão a ver como é o Universo 7! Bergamo, o esmagador, é um guerreiro que consegue transformar os golpes do inimigo em energia e força e retribuir duas vezes mais força. A força dele não tem limites! A tua força não tem limites. Eu sempre quis lutar com alguém como tu. Estão perdendo os teus golpes. Toma lá de volta. Ele é grande. É mesmo grande. Tu consegues absorver a força do teu adversário. Isso já está mais do que visto. Está calado. Não importa quantas vezes tu ataques, quanto mais golpes lhe deres, mais o Bergamo ganha força. Mas tu só sabes fugir. Não é que tenhas muita escolha, porque sempre que me acertares, mais força me dá. Está a ser incrível. O Son Goku está com dificuldades. Ele está a rir-se. Pai, cuidado. Desaparece de uma vez, Universo Zeta! Mas aonde é que ele está? Quanto maior tu ficas, mais ângulos mortos tu tens. Tem cuidado. Oh, vai, eu não preciso dos teus conselhos. Toma mais! Fica ainda mais forte! Porquê é que ele continua a desperdiçar golpes e a dar força ao adversário? Quanto mais forte é o adversário, mais entusiasmado o meu pai fica. Está a torná-lo mais forte de propósito. Até parece impossível. Estes guerreiros só nos metem em sarilhos. Tu consegues ficar ainda mais forte? Mas ele tem o poder de um deus. Podes crer. Este universo 7 é mesmo aterrador. Uau, o Son Goku é formidável. É o Super Guerreiro Azul. Se ainda não chega, eu posso dar-te ainda mais força. Técnica de Kaiba! Mas que grande bluff, rapazes! O que é que se passa? Não queres continuar? O universo 7 é inacreditável. Inacreditável. Podem parar. O terceiro combate está terminado. O universo 7 é o vencedor. Bergamo! Menino! O Son Goku é mesmo forte. Diria mais, o Son Goku é super forte. Zenito! Eu lutei com tudo o que tinha. Foi espetacular. Eu diria divertido. Ai. O Son Goku atacou com todo o poder que tinha. E depois usou o seu super poder para conseguir derrotar. Malandro, ele gosta mesmo de ir com tudo à luta. Vejam, este é o nosso Son Goku. Será que foi mesmo assim tão bom? Ah? O problema vai ser no torneio que se aproxima. Maninho! Parece que não cheguei a ver a tua verdadeira força. A única coisa que tu fizeste foi usar a minha energia para me enfrentar. Eu espero que tu leves o torneio do poder mais a sério. Tu és realmente um vilão, não és? Queres assim tanta destruição de todos os universos? Pois o universo 7 será o primeiro a ser destruído no torneio do poder! Todos os universos vão atrás de vocês! O universo 7 vai ter de desaparecer! Eu garanto-te que nós vamos sobreviver! Muito bem, eu estou pronto para a luta! Venha quem vier! Juntem os vossos melhores guerreiros que eu cá espero por eles! Vou dar cabo de todos eles. Podes crer. Vamos dar cabo de ti, ofiste. Não vais conseguir safar. Então o que achou do combate, Zenhou, do futuro? Gostou daquilo que viu? Diga-me lá sinceramente. Sim, foi muito divertido. Eu até diria super divertido. Estou ansioso para que comece o torneio do poder. É como acabam de ouvir, deuses dos universos. O Zenhou está muito satisfeito com os combates entre o Universo 7 e o Universo 9. O combate de demonstração Zen foi um sucesso. Agora vou passar a explicar as regras para a realização do Torneio do Poder. Hã? Esta é a arena que será construída no mundo do vazio. Para vencer, o guerreiro tem de atirar o adversário para fora da arena. Muito simples, não acham? Então e se o adversário cair inanimado na terra? Pegam nele e atiram-no para fora da arena. Depois de observar o combate de demonstração, Zenhou decidiu colocar algumas restrições. Em primeiro lugar, só são permitidas técnicas de luta sem armas. Em segundo lugar, os adversários não podem ser mortos. Em terceiro lugar, técnicas de voo que permitam flutuar no ar são anuladas no mundo vazio. Estes combates não se ganham só pela força. Vamos precisar de táticas e estratégias. E o tempo limite do combate é de 100 tacas. Em tempo terrestre corresponde a 48 minutos. Não será demasiado longo para um combate? Eu espero bem que não se estiquem muito para lá dos descontos. Isso não vai ser um problema. Porque todos os guerreiros vão enfrentar os seus adversários ao mesmo tempo. Ou seja, haverá apenas um único combate. 80 guerreiros de 8 universos num combate destes, tantos ao mesmo tempo? Guerreiros, não se preocupem. A arena terá espaço suficiente para todos. Depois de terminar o tempo limite, ganha a equipa que tiver mais guerreiros na arena. É claro que se só restar um guerreiro antes de o tempo terminar, é a equipa desse guerreiro que vence. O trabalho de equipa vai ser muito importante neste torneio. Uhul! O Son Goku vai ter de lutar sozinho. Mas que raio de regras. Isso não é problema. Nós, afinal, temos o Son Gohan. Acreditem que vai correr tudo bem. Desde que ele entre no combate. Eu não te vou decepcionar, pai! Esta é a voz. Estamos ansiosos para assistir a bons combates. E é tudo por agora. Um combate único. É isto que vai decidir o destino de um universo. Que situação intolerável. Desculpa. Son Goku! E quem és tu, guerreiro? Eu peço perdão pela minha falta de educação. Son Goku, está na hora de termos uma conversa séria. Mas eu não consigo ver. Também quero ver! Eu sou o comandante dos soldados do orgulho, do belo e corajoso Universo 11. O guerreiro da liberdade, eu sou Topo. Son Goku, eu quero que lutes contra mim. Se me enfrentares com um coração cheio de maldade, os meus punhos irão dar cabo de ti. É para já. O último combate não me deixou muito satisfeito. A única vontade do meu coração é destruir o mal que há em ti. Com que então eu sou o mal? Esta é a nova. De repente, Son Goku é desafiado para um combate por Topo do Universo 11. Será que Son Goku será capaz de o derrotar? O Son Goku, aquele guerreiro do Universo 11, o Topo, é um adversário com um poder extraordinário. Ele acha que é um justiceiro e eu a personificação do mal. Mas tudo bem. Estava à espera de um adversário que me deixasse empolgado. Estou a ficar cheio de energia só de pensar neste combate extraordinário. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o Son Goku tem de pagar. Topo, o justiceiro, entra em ação. Não percam o próximo episódio porque nós também não.